tronco de Jessé brotará um renovo que virá com o Espírito do Senhor, sabedoria, amor e temor, justiça em seus lombos, a verdade o guiará. E os mansos da terra ele irá restaurar. Oh, vem, Senhor, em tua luz, tua glória se mostrará na paz que em ti se faz. A terra, Senhor, encherá a raiz de Jessé. Nosso rei, em ti a esperança viverá. Teu amor nos unirá, em tua graça vamos andar. O lobo e o cordeiro juntos vão habitar, a criança brincando em paz vão se alegrar. O Senhor em sua força os povos vai ajuntar, e no monte da santidade a tua presença estará. Oh, vem, Senhor, em tua luz, tua glória se mostrará na paz que em ti se faz. A terra, Senhor, encherá a raiz de Jessé. Nosso rei, em ti a esperança viverá. Teu amor nos unirá, em tua graça vamos andar. E as nações perguntarão pela raiz que é salvação. Um pendão entre os povos, tua mão nos guiará. Oh, Senhor, faz a terra ver teu conhecimento, vai crescer em cada coração. Mostrará na paz que em ti se faz. A terra, Senhor, encherá a raiz de Jessé. Nosso rei, em ti a esperança viverá. Teu amor nos unirá, em tua graça vamos andar. Português e worship.